E vamos agora para o quarto lugar, vinheta. Quarto lugar. Pausa dramática para ficar mais fácil para edição. Em quarto lugar. Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um Escudo do Mestre. Dessa vez, um Escudo do Mestre diferente. Ah, e dessa vez não é um house. Não é um house, olha, há quanto tempo. Nós não temos um Escudo do Mestre. Esse aqui vai ter uma edição um pouquinho melhor, né? Uma coisa mais Olha bonitinha. só. Pois é, pois é. E o nosso tema, como vocês já devem ter visto pelo post, é o nosso Top 5 RPGs Escudo do Mestre. Cara, eu queria muito fazer esse episódio. Eu tô feliz de estar fazendo agora, que eu acho que a gente tem uns jogos muito legais para falar. Eu adoro listas. Quem não gosta de listas, cara? Eu adoro listas, gente. A única E razão pela qual a MTV sobreviveu aos anos 90 era o Disque MTV, cara. boa, boa. Então, todo mundo gosta de uma lista. E a gente tá fazendo essa lista dos nossos top 5 sistemas de RPG. Eu vou evitar falar que são os top 5 melhores sistemas de RPG. É claro. Na verdade, Mas. é bom dizer assim, o nosso projeto, a nossa ideia de colocar nesse top 5 era uma coisa muito mais cinco sistemas que hoje, 2013, agosto, nós achamos muito bons e nós jogamos ou temos vontade de jogar ou recomendaríamos para que alguém jogue. Não significa que são os melhores sistemas da história ou É. qualquer coisa assim. Neste momento, com as nossas cabeças hoje em dia, quais são os sistemas que nós achamos bons para serem jogados hoje? É uma ideia assim que se falassem para você, olha, Chess, amanhã mestra tal coisa, e você falasse, mestre, o sistema é muito legal. A gente evitou colocar coisas que a gente falasse, esse sistema foi muito bom, foi muito histórico, mudou muito a maneira como o jogo era visto e Revolucionário. revolucionário. Você jogaria hoje? Nem fudendo. Ou até A gente evitou isso. Exato. Ou até jogaria, mas acho que tem coisas melhores. Particularmente, na minha lista, a gente vai falar disso com mais detalhes depois, eu não coloquei nessa lista apenas sistema, só matemática. Eu fui muito pelo conjunto da obra do RPG em questão. Talvez tenha uma posição que eu tenha trabalhado mais assim, mas fui muito pelo sistema propriamente dito. Ah, uma coisa, ouvintes, a gente tá falando assim, eu não conheço a lista do Chess, ele não conhece a minha. Ah, sim, A gente vai tá ser captando aqui as emoções reais. A surpresa gente não total. sabe nada, não sabe o que ficou de fora. Antes disso, tem uma coisa que eu acho que seria legal comentar, voando, ouvintes. Que é, bom, no nosso último episódio a gente falou do Zeny, certo? Isso. Saíram os campeões. Eu Verdade. acho que valeria a pena a gente só mencionar aqui, ó, tal RPG ganhou, tal RPG perdeu, o que que você acha? Dungeon World ganhou como melhor regra. Dungeon World ganhou com o melhor sistema de regras, né? E o Knight Black Agents, grande favorito, não ganhou muita coisa, né? Tem que ganhar alguma coisa. Eu fiquei surpreso com o número de prêmios que A o. Paizo levou muito? A Paizo levou, mas é. Puta merda, isso aqui. Privateer Press, qual que é o nome do jogo deles? Iron Kingdoms? O Não, Iron mas Iron Kingdoms. Kingdoms era de se esperar, né, cara? Cara, eu não esperava tanto. Poxa. Então. Eu esperava que Shadows of Estheren ganhasse mais. Pô, ele ganhou nos dois que ele foi indicado, ou, quer dizer, se não ganhou. Não, foi no segundo que ele foi indicado, ele não ganhou. Ele ganhou arte, só arte de interior, Mas não ele pegou foi? prata, não. Quer ver? Vamos passar aqui rapidamente pelos vencedores, voando, para não gastar muito tempo do episódio, top 5. Manda ver. Então vamos lá. Melhor aventura, prêmio, medalha de ouro para Pathfinder Rise of the Rune Lords, como eu tinha dito que seria. E silver para Actum Cthulhu. Pois é, melhor acessório, o Unspeakable Wolf pegou prata e o Nightwatch pegou gold, que é curioso. Ok. Melhor arte de capa, Iron Kingdoms ganhando com o NPC Codex da Paizo em segundo lugar, Segundo. que foram o que nós tínhamos falado que eram os favoritos também. Tá bom. Melhor arte interior, Shadows of Estherin, tinha que ser. Segundo lugar para o Edge Greenwood Presents Elmwynn Forgotten Realms. Nome gigante. Respira. Pois é. Best Blog, Gnome Steel mais uma vez, vencendo, né? Beleza. O Luminerd pegou o segundo lugar, Cartografia, quem se importa. Electronic Book também, qualquer. Ah, Electronic Book o Deadlands ganhou, Deadlands Reloaded. Interessante. O Robomancer ficou em prata. Melhor jogo familiar para Doctor Who Doctor Who! Adventures em Space and Time com Hero Kids Fantasy RPG em segundo lugar. Melhor jogo de graça para Mazes and Perils RPG. Nunca ouvi falar. E Silent Memories pegando prata. Melhor produto de graça, o BattleTech, a Time of War Quick Start Rules e o Shadowrun Quick Start Shadowrun Rules pegaram Kickstarter. prata. E o Wayfinder pegou. O Wayfinder Volume 8 pegou Gold. O Wayfinder é uma revista que os fãs de Pathfinder fazem. Best Game, Aí, ó. momento de atenção foi para Iron Kingdoms, o que eu tinha previsto também, que era o meu favorito. Ganhando do Night Black Que é Agents. exatamente o grande favorito da noite, que acho que não pegou nenhum ouro. Melhor miniatura, quem se importa, bestiário. Melhor monstro e adversário. Exatamente, que o NPC Codex da Paizo levou, com o Inner Sea Bestiary da Paizo em segundo lugar. Dobradinha da Paizo Bom dia da nessa. paz. Melhor podcast foi para Tabletop Dragon Age. E segundo melhor lugar para Haste, o podcast oficial do portal Obsidian. Melhor production values, isso me pegou de surpresa, não esperava. Shadows Ah, of o Shadow Estherin Sabester, hein? ganhando de Iron Kingdoms, que era o meu grande favorito. Melhor produto relacionado ao RPG, quem se importa? Melhores regras, Dungeon World, ganhando com medalha de ouro, a única categoria a qual foi indicado. E Iron Kingdoms pegando o segundo lugar, que teria sido a minha opção naquela época. Melhor cenário foi para Magnimar, City of Monuments da Paizo. Paizo aí passando o rodo, né? Vários prêmios. Com o Mythic Island pegando o Que segundo foi o lugar. que talvez o que mais me surpreendeu, Eu Mythic também não Island pegando. esperava, também não. É escrito por um brasileiro, sabia? Exatamente, pois é. Trabalho de brasileiro é impressionante. Best Software, o Roll20 ganhou, eu já imaginava. É, que a gente testou e aprovou, né? É muito bom. Melhor suplemento, Shadowrun 2050, olha aí. Olha só, e conseguiu ganhar no meu favorito da noite, que era o The Time Traveler's Companion. Exatamente. Melhor website para Gnome Steel e prata para o Escape Steel, que me deixou curioso, porque eu não sabia que o Escape Steel tinha uma área de RPG muito forte. Eu normalmente vou lá pelo Yahtzee. Mas, melhor escrita para o Kobold Guide to World Building, da Kobold Press. Eu imagino que deve ser muito bom mesmo, mas eu nunca li. Nunca vi. E o E Night eu... Black Agents pegando Silver, nenhum gold até agora. Produto do ano, o Essa Oscar. foi muito Eu surpreendente, também não cara. esperava, cara. Eu não entendi. Até agora. Você lê duas vezes para ver se leu direito. Até agora também não entendi isso aqui. Que foi para o NPC Codex da Paizo Publishing. Por some reason. Caramba, azarão total, Eu não cara. esperava de maneira alguma. Que isso aqui fosse acontecer. E nós tivemos em Silver o Shadows of Estherrain. É também impressionante. E é isso aí. Beleza. Então, esses foram os N, só para manter os nossos Nossa, fiz a ouvintes par à aí. parte. Se vocês já viram, se vocês estavam acompanhando, vocês já estão sabendo. Sabe-se lá Deus Exatamente. quando esse episódio tá aí no ar. Mas tá aí, né? O que a gente achou que tava certo, o que a gente achou que tava errado. Pois é, pois é. E é isso aí. Então vamos para nossa lista, nosso top. É isso aí. Jogos que a gente gostaria de jogar hoje. Vamos lá, então? Então vamos lá. Quinto lugar, Quinta posição. quinta posição, eu jogo a bola para você. Ah, sim, ouvintes, porque a gente fez cinco, porque se a gente fizesse 10, o podcast Ia ia ter ficar 3 horas. gigante, gigante. Pois é, então eu quero ver a sua, Vitor. Qual é o seu quinto local? Olha, a minha lista ela vai estar tá recheada de tênis verde, jogos indies e coisas assim. Mas a minha quinta posição é o jogo mais tradicional que a ocupar a minha lista. Vai pro Savage World. Eu imaginei que fosse ter na sua lista, de fato. Não está na minha, porém. Ele não está na sua? Não está na minha. Ah, meu Deus! Eu tinha certeza que ia estar na sua. Não, não, não. Savage Worlds não está na minha lista. Então nos diga, por que Savage Worlds, na sua opinião, é o quinto melhor RPG que você jogaria hoje? O Savage Worlds, eu acho que, assim, a gente já fez um episódio inteiro para falar sobre ele, mas ele é um RPG de design clássico, atributos, vantagens, desvantagens, perícias, com um twist moderno, de ter as coisas fáceis. Ele é fácil de você aprender, fácil de ensinar, fácil de jogar. Isso ele mesmo. Quando, é muito legal. Quando eu comecei a jogar ele foi bem revolucionário em matéria de combate, da maneira como eu vi o combate, como passava. a ação de um pro outro. Ele tem aquela coisa do Fast, Furious and Fun. E eu acho que ele leva isso muito a sério. Levo. Ele é um sistema de regras que, uma vez que você aprende, eu acho ele, para qualquer coisa que você vai usar que tenha a ver com a aventura, ele é extremamente genérico. Ele se tornou a minha carta na manga. Quando eu preciso rolar um jogo, não estou satisfeito com o cenário e não quero passar muito tempo pensando em qual sistema usar. Por exemplo, há pouco tempo eu estou jogando uma aventura de Star Wars com os colegas de faculdade. Eu estou usando Savage Worlds. E para mim ele é aquele coringa, fazendo aí a analogia. Ele é aquele coringa. É o meu RPG carta na manga. Quando eu preciso de alguma coisa, eu sempre penso, poxa, entre as minhas opções de adaptar jogo, que é uma coisa que eu faço com muita frequência, sempre está o Savage Worlds. A desvantagem dele, eu acho que é o fato dele ser clássico. Ele é um jogo que é aquilo. Ele é atributo, vantagem, desvantagem e perícia, aquela forma. Então, se você quiser alguma coisa, ele até tenta ter alguma coisa a mais com os Bennies, mas ele não vai muito longe disso. Então, ele é a posição da minha lista para marcar. Olha, o clássico, o RPG mais tradicional é esse. Então, se eu tivesse que escolher um pro resto da minha vida ou até aparecer coisa melhor, seria Savage Worlds. Olha, muito muito bom. Eu tenho algumas críticas ao Savage Worlds, né? Muito embora no nosso review eu tenha falado muito bem do jogo, depois de jogá-lo com mais calma e ter uma experiência um pouco mais profunda com ele, ele me deixou na mão em alguns aspectos que eu imaginei que ele fosse melhor. E acabou não sendo. Achei o combate dele muito esquisito. Eu achei que ele não é tão genérico assim. Ele funciona bem para alguns tipos de jogos, mas não para todos. Então eu tenho meus receios, mas eu concordo com você, Victor. É um grande sistema. Só não é um dos meus cinco favoritos. Mas é um bom jogo para jogos genéricos. Eu acho que vale a pena mencionar que ele tem uma versão brasileira pela Retropunk, que ficou de extrema qualidade, né, recentemente adquirida por a minha pessoa. E eu gostei da qualidade do produto, gostei da Retropunk ter se preocupado em trazer um baralho de iniciativa e alguns props a mais, para um baralho de aventuras, né, para você poder usar junto com o Savage Worlds. Então, um RPG muito bom, acessível. Um outro ponto positivo dele, eu acho que ele tem muitos suplementos interessantes, cenários bacanas, o próprio Deadlands tem uma versão muito bacana para Savage Worlds, né, e que está vindo para o Brasil também. Então, foi uma boa escolha. Eu gostei do seu quinto lugar. Legal. E o seu? O meu quinto lugar. Então, se a lista do Victor é muito tênis verde, a minha lista, ela é tipo a EA dos RPGs, assim. Meu A minha Deus. lista é tipo EA, Ubisoft e Activision, sabe? Nossa. Exatamente, para quem não manja muito de videogame, a minha lista tem mais blockbusters, é mais hollywoodiana, né? Tem um pouco mais do mainstream. Então, o meu quinto lugar vai para Pathfinder RPG. Nossa. Putz, eu não achei que ia estar no seu top 5. Como assim, cara? Pathfinder, muito bom. Não, defenda seu top 5. Defenderei. Como eu falei antes, o minha avaliação levou muito em conta o conjunto da obra, o quanto eu gostaria de jogar essa linha de RPGs. E o Pathfinder, ele é aquela coisa. Eu acho que, vamos colocar da seguinte maneira: se você gosta do que ele oferece, que é um sistema um pouco mais simulacionista, um pouco mais pesado nas regras, com um pouco mais preocupado com o combate tático, com a parte do jogo de RPG em si, porque é aquela coisa, né? O role-playing game que nós antes gostamos de jogar, ele é composto do seu roleplay e também do game. E alguns jogos favorecem isso mais do que outros. O Pathfinder, ele é um jogo divertido de se jogar. Um combate de Pathfinder é um jogo divertido de se jogar, ainda que você tire toda a parte de interpretação de trás. Eu acho que, claro, se você fizer isso, ele não vai ter o mesmo charme, mas ele ainda seria um jogo bacana de jogar, sabe? Então, ele ganha pontos comigo por causa disso. Eu gosto de jogar, eu gosto do sistema, eu gosto de quanto ele é evocativo. Eu acho que os livros são belíssimos, toda a linha editorial deles é ótima. A Paizo faz um trabalho muito impressionante com o suporte que ela dá a esse livro e a essa série de livros. Eu gosto do cenário de Golarion, que é onde normalmente se passam as aventuras em Pathfinder. Eles têm uma das coisas mais geniais que eu acho na indústria do RPG moderno, que são os Adventure Paths, as aventuras, as campanhas prontas que você pode comprar a cada 6 meses, com temáticas diferentes, com histórias super gostosas. São livros deliciosos de ler, até se você não for jogar aventura, até se você não joga Pathfinder. É uma aventura boa de ler. O Victor aí, que é um cara completamente avesso ao D&D e suas vertentes, Com certeza. Pathfinder não deixa de ser D&D, por assim dizer. Ele leu uma parte do Adventure Path Kingmaker e adorou, não foi? Adorei, e é uma das coisas que me faria, que me fa... eu gostaria de gostar, eu gostaria muito de gostar de Pathfinder, isso facilitaria muito a minha vida, porque eu com certeza batalharia para jogar os Adventure Path. Ah, o Não é só o Kingmaker, ele foi o primeiro que eu li, eu achei mais legal, mas eles têm ideias Rise of the Ruin fantásticas, Lords, cara. cara, puta. Rise of Oh, the Skulls and Shackles que você tava jogando, aquele Sim. aquele meio oriental também, que eu Ah, gosto pra caramba. o Jade Reed, né? Jades qualquer Jade coisa. qualquer coisa, não vou lembrar Puta. agora. Mas é muito bom também. E o Shattered Star, que eles lançaram agora, Shattered Star, que eu li esse daí também. é uma das melhores campanhas de vamos pegar o artefato que vai salvar o mundo que eu já vi. Bom, eles estão começando agora a expandir a linha deles, vai sair card game, board game, MMORPG, romance. Eles têm uma linha. No Brasil a gente tem pouco acesso a isso, mas eles têm uma puta sistema legal de jogo organizado lá nos Estados Unidos, com facções diferentes e tal. Nós temos até um Venture Capital, que é quem organiza isso no Brasil, né? O nosso querido Draco Bahamut, que já participou aqui do podcast. Abraço, Draco. Pois é, o grande Herbert, ele é o Venture Capital brasileiro, né? Então, o cara faz um grande trabalho pelo Pathfinder no Brasil. E ele é um jogo muito bom. Ele não conquistou hoje em dia, né, o primeiro lugar nas vendas de RPG à toa. Ele é um grande RPG, ele é o RPG que o público americano gosta. Ele é muito evocativo, é muito clássico. Enfim, é um jogo, no geral, muito bem feito. Eu acho que merece aqui estar na minha lista. Eu coloquei ele aqui no meu top 5, em especial porque eu jogaria, mestraria, com facilidade qualquer Adventure Path. Diferente do Vitor, eu gosto do sistema. Eu não vou dizer que ele é o melhor sistema do mundo. Hoje em dia, talvez eu esteja numa vibe um pouco diferente, mas ele ainda é um sistema divertido. Ele ainda tem aquela coisa do RPG clássico de você montar um tabuleiro, de você colocar um grid, pegar suas miniaturas. E eu entendo que hoje. Hoje em dia, especialmente no Brasil, a gente tem um pouco. Muita gente torce um pouco o nariz para esse tipo de jogo, mas ele tem o seu mérito, ele tem a sua fanbase. Eu acho que ele é gostoso de jogar e é por isso que é o meu quinto melhor RPG que eu jogaria hoje. Bacana, bem bacana. Você falou tudo assim para mim. Eu não gosto de jogar. Eu reconheço o mérito, porque eu acho que ele soube lançar quando tinha um vácuo, e soube preencher isso, e soube crescer em cima. Pessoal extremamente competente lançando o jogo. E eu adoraria gostar mesmo, facilitaria a minha vida. Mas eu acho que se você tá procurando uma coisa na linha mais tradicional, é uma boa escolha mesmo. Tá bom aí, marcando no quinto lugar. Em Evito, qual é quarto o seu lugar, lugar? manda o seu, Chess. Meu? É, um seu, um meu, assim, para começar aí. Tudo bem. O meu quarto lugar, ele não vai estar na lista do Victor também. Com certeza. Com Com certeza. certeza. Não. Talvez eu já saiba o que que é. Ele foi um quarto lugar disputado à tapa, foi muito difícil. Tem uma linha de RPGs que não vai estar no meu top 5, muita gente vai estranhar, mas eu tive que dar meu quarto lugar para Iron Kingdoms RPG. A edição A nova? edição nova. A edição nova. Putz, com certeza não ia estar na minha. Exatamente. E na minha defesa, que é o Iron Kingdoms, né? O que eu digo é, o Iron Kingdoms. A gente estava até conversando antes da gravação dessa coisa de cenários de RPG que chamam a atenção e que nos cativam. E é cada vez mais difícil aparecer um cenário de RPG genuinamente carismático, que chame minha atenção e que me cative de alguma maneira. E o último que fez isso, talvez, tenha sido o Iron Kingdoms, que é um cenário. Eu li ele na edição D20 dele, são dois livros gigantescos, com muito material, e é um cenário muito gostoso, um cenário muito bom, interessante, inovador para sua época, com essa questão, como é que eles chamam? É Full Metal Fantasy. De você ter um steampunk forte, você ter elementos variados, robôs gigantes e armas de fogo. Então ele pega a fantasia medieval, dá uma virada bem interessante. É claro, para acompanhar a linha de wargame que eles têm lá fora. E quando saiu essa edição nova, por gostar muito da edição antiga, eu fiquei muito interessado em correr atrás. E quando saiu o livro, eu consegui o livro, dei uma boa lida. E eu gostei demais do sistema desse jogo. Para a proposta dele, ele é fantástico. E a proposta dele é você fazer um personagem nesse mundo de Iron Kingdoms. Então esse novo sistema suporta isso até melhor do que o D20 fazia antigamente, porque ele não tem tanto problema com algumas classes como o D20 tinha. Notadamente o pessoal que mexe com os Steam Jacks. Verdade. Pois é. E outra coisa, o Iron Kingdoms, ele tá aqui por quê? Por muitos e muitos anos eu joguei D&D quarta edição. E eu gosto muito do D&D quarta edição até hoje, né? Tem seus problemas, mas eu gosto. Porque eu gosto dessa coisa do RPG com combate tático, de miniaturas. Tanto que o Pathfinder, ele não está aqui, ele não ficou em quinto lugar por causa disso, mas ajudou. Porque eu gosto desse gênero, não é? E o Iron Kingdoms, eu diria que com a quarta edição agora aposentada, e com o D&D Next aparentando que não vai seguir por esse lado. Hoje eu diria que o Iron Kingdoms é o que você tem de melhor no mercado de um RPG de combate tático com miniaturas, de você ter o seu personagem, dele ser extremamente efetivo em combate, dele ser gostoso de jogar, das diversas profissões serem diferentes entre si. Você pegar um cara que faz magia é muito diferente de você pegar um cara que é porradeiro, que é diferente de você pegar um cara que usa armas a longa distância. Ele usa o sistema de combate, é praticamente um porte direto do sistema deles, do Wargaming. Ou seja, eles têm todo um jogo sobre jogar esse sistema de combate, sem contexto. Quando você coloca um contexto de aventura épica em cima dele, eu acho que fica ainda melhor. É um sistema bem balanceado, um sistema gostoso de você jogar. Eu joguei a aventura introdutória dele, né? Infelizmente eu nunca pude jogar o sistema completo, mas eu joguei a aventura introdutória e foi uma experiência muito boa. Para quem gosta, né, dessa coisa de RPG tático de combate, eu diria que não tem nada melhor no mercado hoje em dia, se você gosta desse tipo de experiência. E para completar, ele ainda tem um cenário riquíssimo e que, diferentemente do D&D quarta edição, ele sofre muito menos de dissonância ludonarrativa. Então, o jogo me parece muito mais integrado às regras. No Iron Kingdoms novo, lançado pela Privateer Press, do que foi o D&D quarta edição, até o Iron Kingdoms antigo. Então é um cenário que faz a minha imaginação voar quando leio sobre ele. É um cenário que eu quero saber mais sobre, que tem recebido, que está recebendo suplementos constantemente. Enfim, eu gosto muito. A única crítica que eu tenho é que ele é difícil de conseguir. Por alguma razão que eu não sei muito bem qual é, a Privateer Press não disponibiliza esse livro para as grandes redes de retail. Então você não tem na Amazon, não tem no Book Depository. É um livrinho que você tem que correr um pouquinho mais para Para comprar, né? conseguir. Ou você pega pela Noble Knight, ou você pega pelas aquelas lojas secundárias da Amazon, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Porém, é um jogo que eu gosto demais, um cenário que eu acho fantástico, é uma linha editorial que está seguindo muito bem. Eu gosto muito do trabalho da Privateer Press, eu quero ver esse jogo dar certo, e é por isso que Iron Kingdoms ele é o quarto RPG que eu mais gosto hoje em dia, que eu jogaria se tivesse a oportunidade, e que jogaria com tranquilidade. Eu gosto muito do cenário, como você disse. Eu acho o cenário fantástico, encantador, assim. E só sem querer te cortar, mas não podemos nos esquecer que uma das melhores aventuras de RPG de todos os tempos está em Iron Kingdoms, né? Hoje, Witchfire a Trilogy. trilogia do Fogo das Bruxas é um clássico instantâneo, assim, É é verdade, é fenomenal. verdade. Eu gosto do cenário, eu gosto muito. É um dos últimos cenários assim que eu li e me empolguei. Assim, faz tempo que eu não. Que eu não acho que eu encontro cenários parecidos que eu me empolgo tanto assim quanto foi com o Iron Kingdoms, que foi uma coisa parecida com o que eu tive quando eu li Eberron pela primeira vez. Eu tinha muita esperança para essa nova edição, e quando eu fiquei sabendo que era um jogo baseado em combate tático, eu admito que isso me broxou demais. Os mesmos motivos que fizeram você gostar são os motivos que não me fizeram gostar. Talvez a coisa que eu mais tenha achado interessante, o que eu cheguei mais próximo de ler a nova encarnação foi a aventura Fool's Rushing, né? Que é a aventura Quick Start, Free, né? né? Quick Start. E eu achei interessante porque realmente você tem os personagens e logo no primeiro nível, entre aspas, mas o personagem já começa comandando um Steam Jack. Você já tem um personagem que faz isso. E em D&D era uma coisa muito mais complexa. Muito, muito, muito. Então eu achei isso legal. Eu disse, ok, o jogo é isso, as pessoas querem isso, vamos dar isso para as pessoas. Então, isso eu acho muito interessante do jogo. Realmente, vai de novo na lista dos jogos que eu gostaria de gostar. Mas beleza, boa, boa colocado, bom colocado. Pois é, e o seu Victor, qual é o seu quarto local? Bom, nessa linha de gosto muito do cenário, não gosto tanto do sistema, que é uma coisa que está se tornando muito muito rotineira para mim. Eu leio cenários que eu acho muito legal, quando eu vou ver o sistema, not so much. Teve um jogo recente que eu acho que é um casamento excelente entre regras e cenário. Talvez esteja na sua lista, não sei, que é o The One Ring da Cubicle 7. Cara, não está na minha lista, mas foi difícil tirar ele da minha lista. Porque teve alguns jogos que ficaram se dando muito porrada pelo quarto e quinto lugar, cara, mas Entendi. infelizmente ele não conseguiu uma vaga. A gente, de novo, eu peguei as minhas posições são jogos que a gente já falou, né? As duas primeiras. Verdade. Mas o The One Ring, ele é. Cara, ele é uma tradução perfeita, ou mais próximo disso, que eu acho que talvez seja possível de conseguir, entre regra e clima de jogo, entre cenário e regra. De fato. Os conceitos do cenário estão inclusos na regra, inclusive na rolagem de dado. Pra quem não lembra, tinha aquela coisa do olho do Olho inimigo de e não sei o Sauron e quê. a runa de Gandalf. Ele tem um sistema de dinheiro tão fácil e tão intuitivo e de loot também, tão simples e tão gostoso. Eu odeio trabalhar com, consegui 30 peças de ouro, fazer conta, isso custa duas. Ele tem um sistema simples, o personagem tem uma boa condição de vida, então ele tem isso, ou então ele não tem. E acabou. É, o grupo, a formação do grupo como um todo, ela importa. É, você tem toda uma mecânica de esperança, de companheirismo do grupo, que você pode gastar aquela pool comunitária ou não. Se o grupo falar não, você pode pegar mesmo assim, mas isso traz problemas pro seu personagem. E também tem aquela coisa que eu acho muito louvável de que as raças são muito diferentes de jogar com um anão e muito diferente de jogar com um Cara, é elfo. uma fantasia medieval muito diferenciada. É um jogo que tem regras para viagem. E É são uma fodas. adaptação de Senhor dos Anéis, e Senhor dos Anéis é a base da fantasia como a gente conhece. Viajar é uma coisa importante em N aventuras. E ele traz regra para isso virar parte do jogo e virar uma parte legal. Ele tem um combate que é mortal. Você toma um. É mortal no estilo assim, vocês estão trocando golpes e você toma um ferimento, isso é grave pro seu personagem. Ele foi ferido, não é uma espadada. Mas ao mesmo tempo, o combate é extremamente heróico. Sim. Tem uma leve estratégiazinha no sentido que você pode escolher suas Bem leve. posições. Se eu pudesse colocar uma única crítica, seria que eu acho que ele tem um excesso de subsistemas. Você tem valor, wisdom, virtues, rewards, você tem hope, não sei o quê. Você tem muito subsistema ali junto que talvez eu acho que polua um pouco o cenário, o sistema. E cara, e no meio disso tudo, com agora vindo os filmes do Hobbit, você empolgado. Puta que me pariu, eu acho excelente o jogo. Ele ficou na frente do Savage Worlds, justamente porque eu acho que ele pega essa coisa que é a fantasia medieval, que é uma coisa que a gente tá tão acostumado, que já viu tantas vezes. Ele pega o cenário que seja o mais clássico de todos e ele dá uma nova roupagem. Quando eu jogar, fez eu parecer que eu tava jogando, vendo aquilo pela primeira vez. É verdade, Então foi muito legal a experiência que eu tive com esse jogo. foi Eu fantástico. até hoje fico pensando em mestrar de novo ou não, e eu acho meio proibitivo por causa da minha mesa de jogo, que é onde o pessoal conhece o Senhor dos Anéis de uma maneira muito superficial. É, de fato, é um jogo E que necessita de um. Eu não sei se exato. necessita, mas ele se beneficia muito de um conhecimento mais profundo. Exato, exato. E aí eu sempre tem coisas que estão um pouco mais na mente, mais imediata, e isso acaba ficando um pouco para trás. Mas com certeza é um jogo que eu quero revisitar. Então minha quarta posição é The One Ring. Também com uma edição brasileira, né? Victor curtindo os jogos que estão lançados no Brasil. Olha aí, ó. Jabá. Não é? E uma coisa que eu gostaria de comentar do Demon Ring é: eu adorei jogar Demon Ring, eu acho um jogo fenomenal. É muito, muito bem feito. Ele não está na minha lista, e um dos motivos dele não estar na minha lista é porque eu acho. A linha editorial dele tem problemas, eles atrasam demais os suplementos do jogo. E muito embora, sabe, e você, por mais que o primeiro livro seja ótimo, você sente falta de poder jogar com um homem de Gondor, um homem de Rohan, de poder jogar com um Dúnedain. Você sente falta de opções que, quando vierem, tenho certeza que vão ser incríveis, mas faltam ainda. E isso acho que é uma coisa que o The One Ring pode melhorar bastante. Mas eu concordo com você, é um grande sistema. Aquele sistema que ele tem também de resolução de conflito social, eu acho mais ou É menos. muito. Ele é bom, mas não é também nada, sabe? Eu acho pouco assim. Mas eu gosto muito do The One Ring, a experiência de jogá-lo foi ótima, recomendo fortemente. Tá aí, então, quarto local para The One Ring to Rule Them All. Terceiro lugar. Terceiro lugar, agora você começa, não é? Tá bom, começou o tênis verde, então. Vamos lá, vamos ver. Meu terceiro lugar começa uma linha de jogos, ou um raciocínio que eu acho que é o que eu mais estou curtindo atualmente, né, que é uma coisa um pouco mais livre, mais fácil das pessoas criarem, contribuírem para a criação. Também um jogo lançado no Brasil, que infelizmente não fez tanto sucesso quanto eu achei que poderia fazer, Este Corpo Mortal. Nossa senhora, esse não me pegou de surpresa. Não está na minha lista também, não. Surpreendente as listas. Cara, Este Corpo Mortal, antes de tudo, um jogo onde você, um sistema genérico, etc., que usa muito de uma criação coletiva para você fazer, até muito de você sentar e sem definir um jogo, e que você pode jogar tudo, ou praticamente tudo, que envolva um elemento sobrenatural. Em maior ou menor escala, esse sobrenatural pode estar a serviço dos jogadores, em contato ou uma coisa até arquivo X. Existe sobrenatural, mas vocês não têm acesso a ele. A criação do tema, do cenário e dos personagens é toda compartilhada. É aquela coisa de você sentar e. Eu não vou oferecer. Eu, como mestre, não vou oferecer uma aventura para vocês. Olha, vamos jogar tal coisa em tal sistema? A gente vai sentar e. O que que era a nossa aventura? O que que vocês querem jogar? É isso, é aquilo. Ele tem regras unificadas para todos os conflitos. Quer dizer, o conflito social não é diferente do combate. Ele tem uma regra unificada para você resolver essas duas situações. Na verdade, não só essas duas, todas as situações do jogo, você tem uma regra unificada que mexe com uma mecânica de apostas. O mestre fica mais como um moderador da mesa, né, gerenciando as apostas. Que sinceramente eu achei uma mecânica fenomenal de você poder apostar quanto que você vai investir do seu personagem naquela rolagem e tal. Ele tem um dos melhores sistemas de magia que eu já vi, sabe? É simples e prático, você tem o seu pool ali na magia e você gasta para falar que um efeito mágico existe ou que você sabe fazer, e a partir daquele momento você sabe fazer aquilo pro resto do jogo. Isso é bem interessante Então mesmo. você não é obrigado a criar todo o seu personagem desde o começo. Você começa com ele e de repente alguma situação que você fala, poxa, ia ser tão legal se meu personagem pudesse usar a magia dele pra tal coisa aqui no meio da história. Pô, é legal, é, todo mundo concorda? Concorda. Pô, gastou, tá usando. Tem uma criação de personagem, além dessa criação do cenário coletivo, etc., a criação de personagem é feita baseada em laços. Coisas que unem você aos outros jogadores. Então você termina, você tem um cenário bem formado, bem estruturado, e você tem um grupo bem estruturado, né? Todo mundo tem um porquê de estar, tal. Se eu tivesse que fazer uma crítica, seria uma certa complexidade para a resolução dos conflitos. Ele não é o sistema que você vai ler uma vez e ele já vai ficar na sua cabeça para sempre. É uma coisa que você vai precisar ler, aí, tanto é que eu acho que no final do livro tem mais ou menos umas 60 páginas que são exemplos de conflito. São só conflitos. Nossa. Conflitos com 1 versus 1, 2 versus 1, 3 versus 1, 3 versus 2, 3 versus 3. São mais. Cara, é sério, é um terço do livro é exemplo e vem só no final do livro. Então ele traz uma certa complexidade para isso, mas as ferramentas que ele te dá para você criar um jogo diferenciado, um jogo onde a sua imaginação é mais importante do que a regra, que é uma coisa que eu tô adorando hoje em dia. Poxa, se eu quero fazer tal coisa, por que o sistema simplesmente não me deixa fazer? Por que o sistema vai impondo empecilhos para mim? Vai impondo que eu tenho que ter o um nível tal, eu tenho que ter não sei o quê, eu tenho que ter não sei o que lá. Poxa, eu quero fazer isso por causa da história, a história vai ser mais legal. Eu sou um cara que coloca a história acima, Não. das outras coisas no jogo. E os personagens acima da história. Então, Este Corpo Mortal, um jogo que eu queria que quando saiu no Brasil eu não conhecia, depois eu fui conhecer, eu queria muito que fizesse sucesso maior. Eu tenho a minha edição importadas. Eu queria muito que continuasse, que crescesse. A Retropunk ainda fez o agrado de trazer as divisórias para os jogadores, para você manter suas apostas em segredo, que é um agradozinho aí bem legal. Inclusive, quero comprar as minhas e não encontro. Retropunk faz mais um pouco aí. Mas é isso. Este Corpo Mortal é a minha terceira posição, terceiro RPG que eu recomendaria. Olha aí, sobre o Corpo Mortal, eu queria comentar que eu tenho o um livro, eu li o livro, e eu gosto do livro, mas eu na época que eu li o livro, eu não estava tanto nessa coisa de RPGs narrativos. Então talvez eu deveria dar uma chance nova a ele, hoje que eu tenho uma outra cabeça para esse tipo de coisa. Eu lembro que o primeiro RPG narrativo, RPG entre muitas aspas, narrativo que eu li foi o Fiasco e eu detestei. Eu peguei um pouquinho de birra da coisa. Mas hoje em dia, e eu li o Corpo Mortal um pouco na sequência, hoje em dia eu talvez desse uma chance com mais tranquilidade a ele, especialmente por ser o sistema perfeito para mestrar deuses americanos. Deus Americanos, Highlander, que era uma época que eu queria jogar. A minha aventura que todo mundo se empolgou acabando indo pra frente de uma escola de magias, uma escola de magos e tal, que eu fiquei Olha aí, Harry pilhado pra Potter. jogar. Acabou não indo pra frente, mas todo mundo adorou a ideia, adorou o sistema, ia Uma boa rolar, ideia acabou mesmo. dando pra frente. Ok, então Ok. vamos para o meu terceiro lugar. Manda ver. O meu terceiro lugar não entrou na Tênis Verdice ainda. Eu vou entrar em algum momento. Mas o meu terceiro lugar também, ele é um jogo que eu não conhecia até um ano atrás, mais ou menos, quando eu tive meu primeiro computador. Assim, conhecia, mas nunca tinha ido a fundo. E eu, por um acaso, acabei comprando o livro básico, li e achei uma coisa fantástica, que é o Legend of Five Rings, quarta edição. Nossa! As listas estão radicalmente opostas. Não é? Tá. Puta É uma merda! coisa um tanto diferente, de fato. Mas por que Legend of Five Rings é o terceiro RPG que eu recomendaria? Primeiro porque Rokugan, que é o cenário em que se passa o jogo, é inacreditavelmente bom. É muito, muito, muito bom. É aquela coisa do Japão medieval fantástico, dos clãs diferentes que você tem na hora de você jogar com seu personagem, do drama do samurai, da oposição do dever contra o destino, contra a vontade pessoal. Tudo isso com aquele pincel do verniz sobrenatural do inimigo terrível. Tudo isso é incrível. E o sistema em si do RPG, do Legend of Five Rings, ele me chamou muita atenção porque tem diversas coisas que eu gosto. Como os outros da minha lista, ele é um sistema tradicional também. Porém, dessa vez, ele não envolve combate com miniaturas. Não, boa. Não é? Porém, o que ele envolve é um sistema muito detalhado de criação do seu personagem. Quando você termina o seu personagem, você sabe muito bem quem ele é, o que ele quer, quais são as coisas que são importantes para esse personagem. Ele tem o sistema de resolução de conflitos dele, eu acho muito bom, a coisa do Roll and Keep. Né, que você rola um determinado número de D10 e fica com alguns deles e soma. Parece complicado, mas na hora do jogo isso é muito curioso de você poder fazer o questão do resultado melhorado nos dados. É muito, muito interessante. Eu gosto da maneira como ele lida com o equipamento, da sua katana ser uma coisa toda especial e de como ele lida com as diferentes escolas de habilidades e como ele lida com. É um sistema complexo, é um sistema profundo em uma série de aspectos, mas ao mesmo tempo ele é um sistema é incrivelmente evocativo. Quando você fala que você é um duelista do clã da Garça, você tem um sistema para back it up de uma maneira bem interessante e bem evocativa daquele material. Então a quarta edição dele é muito boa, os livros são belíssimos, os suplementos são de ótima qualidade, a empresa que faz um ótimo trabalho. É um jogo que, dentro da proposta dele de fazer um drama de um RPG de drama de samurai sobrenatural, é fantástico. Existem outros RPGs de drama de samurai muito bons, como Blood and Honor, por exemplo, mas o Blood and Honor não teria. Não, ele primeiro que não tem essa pegada tão sobrenatural, depois que ele não tem. Não é um sistema tão complexo, né? Não, não é o mesmo estilo de RPG, é um RPG mais narrativo e tudo mais. E muito embora eu esteja, o meu amor pelos sistemas narrativos esteja crescendo, ainda tem esse apreço grande pelos RPGs mais tradicionais. E o Five Rings é um sistema relativamente simples, não é difícil de aprender, não é difícil de ensinar, é um pouco complexo para fazer ficha, mas nada muito diferente do que você vai encontrar num D&D da vida. E você fica com personagens incrivelmente interessantes e que tem um potencial muito grande. Eu adoro a maneira como o sistema de algumas regras mesclam ao comportamento do jogador. Por exemplo, eu acho fantástico o fato de que você tem uma perícia que é a cerimônia do chá, e que fazer a cerimônia do chá recupera pontos do seu personagem para ele poder usar em algumas habilidades. Isso eu acho que é uma coisa do sistema entrar em feedback com o cenário, fantástico, sabe? Gosto muito desses pequenos detalhes que ele tem, ao mesmo tempo que eu gosto do sistema de combate, que eu gosto da coisa de você ter o sobrenatural, de você ter a corrupção, que eu acho genial, você ir para Shadowlands e ter a questão da corrupção da Shadowlands, e os diversos clãs, a interação entre os clãs serem mecanicamente diferentes. Eu acho que, como o Victor colocou no review dele do The One Ring, ele também é um jogo que consegue pegar muito muito, muito bem essa coisa do cenário misturar com a regra e fazer um produto final. Então, meu terceiro lugar é para Legend of Five Rings, quarta edição. O Legend, eu gosto dele, eu acho um sistema. Eu acho que ele tem isso de casar, né? Você tem a coisa de você ter os cinco anéis Sim. e dividir as coisas e tarará, tarará. Eu acho ele muito gostoso nisso. Como o sistema em si, ele rolando mesmo, eu acho que ele é bom porque ele se propõe. Bom, ele não é nem excelente, também não é péssimo. É bom. A grande coisa que realmente me atrai é o cenário, que é muito cativante, é muito gostoso. Sabe, é aquela coisa. Cara, eu acho que eu não conheci ninguém que conhece, que lesse ou conhecesse o mínimo de Last of Five Rings e falasse, não gostei disso. É muito gostoso, cara, com os clãs dos samurais, cada um são tão bem desenvolvidos, tão bem trabalhados, tão únicos nos que se colocam. Eles são tão únicos que eu acho que você tem um problema, às vezes, de reunir pessoas de clãs diferentes. Se eu tivesse que escolher fazer um top 5 de cenários de RPG, ele com certeza estaria lá. É, eu tava pensando nisso agora, né? Talvez a gente devesse ter feito um top 5 sistemas, estritamente sistemas, e uns top 5 cenários. É, eu acho que você pensou um pouco as duas coisas juntas e eu pensei em sistema. Eu não pensei em cenário. Porque, por exemplo, o É Legends, porque. ele entraria como cenário, mas ele não entra como sistema. Entendi. Porque eu pensei muito em top 5 RPGs, ponto. RPGs, Co ponto. conjunto da Entendi. obra da coisa. Mas enfim, né? Tá aí. Não, mas tá justo. A gente não comentou justamente pra Pra ficar gerar. assim. De repente, em outro momento, rola aí um top 5 cenários e um, ou talvez até um top 5 sistemas, estritamente Ah, falando. olha, vamos ver a aprovação do Do público. Eu, top, por né? mim, Pô, a gente top lança tudo. top direto. Eu Top linha, adoro top fazer. dados. Quais são os 5 dados favoritos? Quais são os D20, cinco dados D8, D6. prediletos? Tá tudo certo. Beleza. Então tá aí, Legend of Five Rings, minha terceira colocação. E chegando na reta A final. reta final, a prata da casa aqui. Bom, segundo lugar, vai você? Pode ser. Manda ver. O meu segundo lugar é o meu primeiro jogo tênis verde da minha lista. O que Putz, será? Será que vai bater com o meu? não sei, não sei. O que diz alguma coisa sobre a minha lista, né? O fato, muito, embora tenha muitos RPGs mainstream grandes, as primeiras colocações foram para um outro lado. E o meu segundo lugar vai para Dungeon World. Putz, cara, eu vou falar que por muito pouco ele não entrou na minha lista. Olha, não entrou na sua lista? Caralho, Por muito eu pouco. jurava que ia estar na sua lista, cara. Por muito pouco. Nossa. Eu acho que o que faltou para colocar Dungeon World foi eu ter jogado mesmo. Eu devo admitir que eu gostava muito, eu achava sensacional, mas eu tinha uma certa duvidazinha como funcionava, que tá se sanando atualmente. Mas diga, deu um prazer ouvir isso. E Olha. aí, Dungeon World? Dungeon World é um jogo que eu já conhecia desde o projeto inicial dele lá nos Estados Unidos e eu acompanhei por um tempo. Quando ele lançou o PDF americano, eu comprei, dei uma lida e eu não entendi muito bem o jogo. Eu achei ele meio esquisito, eu deixei meio de lado, né? No primeiro momento ele não me conquistou. Então veio a edição nacional pela Secular Games. E aí, ouvindo algumas outras coisas sobre o jogo, eu acabei me interessando, corri atrás, peguei a versão nacional, li o livro, gostei bem mais dessa vez, mas eu ainda não tinha exatamente entendido o jogo. E aí eu li me recomendaram um PDF que tem no site do Dungeon World americano, que é o Dungeon World Guide. E quando eu li esse Dungeon World Guide, que é um texto feito por fãs explicando o sistema do Dungeon World, aí as peças se encaixaram na minha cabeça e eu vi a Matrix. É o que tava acontecendo comigo quando eu tava lendo. E aí, cara, eu falei: meu Deus, é isso, é esse jogo, é isso aqui é o bagulho, isso aqui é o esquema. E aí o Dungeon World me conquistou tremendamente. Eu joguei, eu recentemente comecei uma campanha de Dungeon World com um grupo novo, e a experiência foi fenomenal. O Dungeon World, para quem não sabe, é um sistema bem mais narrativista, por assim dizer. Ele tenta pegar a fantasia medieval e a experiência que você tem com o D&D clássico, com o D&D escola véia, como as pessoas chamam, e trazer para esse mundo narrativo. E ele faz isso magistralmente. Eu me senti jogando a D&D quando eu tinha 12 anos, sabe? Eu me senti de volta naquele mundo de magia, naquele RPG de moleque, RPG de criança. Eu me senti de novo encantado pelo RPG como Dungeon World, porque a única coisa que te limita quando você joga Dungeon World é a sua imaginação. Não, no seguinte sentido, não no que você pode fazer, porque você tem classe de personagem, você tem personagens que podem fazer certas coisas, mas o jogo limita muito pouco esses personagens. Como ele tem uma mecânica muito gostosa de você rola 2d6, mais um atributo, mais um modificador de um atributo, pode variar aí de menos do 3 a mais 3, e se você tiver 10 ou mais você conseguiu fazer o que você queria, você narração. Se você tirar de 7 a 9, você faz o que você quer, mas existe uma complicação, e é aqui que o sistema brilha. E de 6 ao menos você falhou na sua ação e o mestre vai te falar o que acontece. Mas essa coisa da complicação é que é fantástica. E essa mecânica tão simples é fantástica. E a filosofia do Dungeon World, que é muito curioso, mas para você jogar bem Dungeon World, você tem que esquecer uma série de convenções que você já traz aí do RPG. Talvez seja a coisa mais difícil para a gente pegar a mão. Com certeza, com certeza. Foi uma coisa que exigiu esforço. Na minha primeira sessão, eu não consegui fazer tão bem ainda, mas ainda assim, nos momentos que fiz, foi fantástico. Porque essa coisa dele de tudo começa e termina na ficção parece tão óbvio, mas quando você traz isso para a luz do sistema, aí você vê quanto isso faz diferença, sabe? Porque Dungeon World, diferentemente de você, de um D&D ou de um, sei lá, um RPG mais tradicional, em que é aquela coisa, D&D você descreve a sua espadada no orc, se você quiser. Porque ainda tem aquele. Sempre tem no livro do mestre que dá aquela incentivada. Ah, não, descreva suas ações, aja como seu personagem age, diga o que você quer fazer. Mas no final das contas, o que importa num sistema com Pathfinder, como Iron Kingdoms, que estão aqui na minha lista, é o que está no dado, é o que está na matemática. E não tem nada errado com isso também é bom. Mas o Dungeon World ele traz essa coisa de o que importa é o que você disse, o que importa é a sua criatividade, o que importa é a sua imaginação. Porque se você não conseguir descrever a coisa de uma maneira curiosa, não tem, no sistema não vai te ajudar. O significa que em Dungeon World, você dá uma espadada num dragão, só causa dano se isso fizer sentido na ficção. Isso é fantástico na minha cabeça, sabe? Isso foi uma coisa, foi fânico eu pensar nisso. Aquele texto clássico, né, do dragão de 16 pontos de vida. Você chegou a ler depois que eu te falei dele? Depois você me chamou, eu fui ler. Então, aquilo ali é mágico para mim, sabe? Mas muito mais interessante do que ficar lá tirando 10 PV de dragão durante 50 turnos. Não que isso não seja divertido por si só, mas Dungeon World sai em segundo lugar por uma razão. Então, que é uma coisa que assim, resgatou para mim muita coisa. E principalmente o Dungeon World foi o primeiro sistema de RPG que fez para mim uma coisa que eu queria há muito tempo. Alguns anos atrás eu li aquele PDF muito bom do Old School Manifesto, né, o Manifesto, Old School Manifest, que foi um dos precursores do que veio ser depois essa Old School Renaissance, que no Brasil nós temos como exemplo máximo talvez o Old Dragon. E quando eu li por causa do Old Dragon, né, na época que o Old Dragon foi lançado, eu corri atrás. E eu li aquilo e falei, puta merda, é isso que eu quero no meu RPG. Eu quero um RPG em que o jogador tenha que me dizer como ele encontrou a armadilha. Em que o jogador tenha que me dizer como ele fez as coisas. Só que eu ia ver os jogos da Old School e eles me davam um D&D piorado. Eles me davam um D&D muito simples. Eu não via como exatamente aquele sistema me ajudava a ter aquela experiência de jogo descrita no PDF da Old School. No Old School Manifest. E o Dungeon World ele faz isso, ele me dá um sistema pensado, estruturado, bolado, todo construído para me ajudar a evocar esse tipo de história. É um jogo sobre a história. É um jogo que facilita o mestre a contar a história e os jogadores também. O fato do mestre não jogar dados. Eu nunca imaginei o quanto isso fosse fazer diferença. Mas o fato de você não jogar dados e de você poder então se concentrar o tempo todo na narrativa. Muda o ritmo do jogo. O mestre nunca tem que parar a narrativa para pensar, deu tanto de dano, perdeu tanto ponto de vida, rola isso, qual é a sua C, e passou no teste de resistência e tem aquele efeito. Não, não, não, não, não. Dungeon World flui. É, o combate, ele não é diferente de uma cena de exploração, ele não é diferente de uma cena de ação, ele não é diferente de uma perseguição, ele simplesmente é mais um componente do jogo e tão gostoso quanto todo o resto. Eu realmente me apaixonei pelo Dungeon World, pela experiência que eu tive com ele. Eu quero muito ver como minha campanha de Dungeon World vai continuar e ainda ajuda as várias referências à cultura pop que tem no livro, que é muito divertido de ler. Você vê referências a Breaking Bad, referências a Game of Thrones, é muito legal. É, tudo isso no livro. O trabalho da Secular, como eu falei, que trouxe para o Brasil, foi muito bom. O livro é bonito, é um livro bem diagramado, a tradução ficou muito bem feita. E é uma tradução que eles tinham que tomar muito cuidado, porque, como você tem essa questão da narrativa entrar em contexto com o jogo, é importantíssimo que você tenha uma tradução bem feita. Eles conseguiram fazer isso. É, eu gostei muito de ver traduções como Hack and Slash virar matar e pilhar, e Boa. como Sprout Lore virou falar difícil. É, eu achei que isso tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa identidade enquanto brasileiros e que eles fizeram um ótimo trabalho de tradução nesse aspecto. É, minha tá aí, a minha recomendação como meu segundo lugar, Dungeon World. Muito bom. O Dungeon World, foi o que eu disse, ele só não, ele ficou muito brigando, tanto é que quando eu fiz a minha lista final, ele teria ficado numa sexta posição. Mas na verdade é porque eu não sabia muito bem como encaixá-lo. Quando eu li, eu falei, pô, esse negócio tá muito legal. Eu só não entendo muito bem como ele funciona. E aí foi aquela coisa, talvez daqui a algum tempo, com eu lendo mais, entendendo mais o cenário, lendo o Dungeon World Guide, que eu comecei a ler recentemente, não terminei de ler ainda, apesar de ser um PDFzinho curto, ainda não terminei de ler. Talvez vendo isso e jogando, ele provavelmente pegasse uma posição melhor na minha lista. Mas eu acho que é bem por aí, cara. Ele é o narrativismo a serviço do old school Renaissance, né? Exatamente. É, trazendo essas. Que é uma coisa que a gente queria. Eu lembro quando a gente leu, você me passou esse texto do old school Renaissance. Eu li, eu falei assim: olha, eu gostei muito de algumas coisas aqui, mas aí eu ia ver alguns jogos, e aí eu falava: puta, mas esse jogo não colabora tanto. E aí eu vi o Old Dragon que. Tudo bem, eu joguei um pouco, não sei o que, ele. Eu acho que poderia ter se aproveitado de algumas modernidades que ele não se aproveita. Aí depois eu fui ler o outro lá, aquele que a gente fala que a gente jogava, Lamentation of the Fallen Princess. Sim. Que eu fui ler E também, é a eu falei, mesma puta, isso coisa. aqui é injogável. Eu olho para Lamentations, eu falo, que cenário bacana, que filosofia interessante num sistema ruim. Eu, Num sistema de hoje em dia mesmo. eu penso assim, se eu fosse jogar Lamentations, eu pegaria o Dungeon World para jogar Lamentations of the Flame E só Princess. seria mais cruel, né? Isso seria muito mais cruel Só nas seria minhas mais cruel. e seria muito mais implacável no meu jogo. É, eu acho que é por aí, cara. Nossa, excelente, excelente escolha. Ainda bem que você citou. Legal, gostei. Tá aí. E esse é o segundo lugar, Victor? Para qual Bom, jogo é? o meu segundo lugar. Estou com medo de seu segundo ser o meu primeiro, mas vamos ver. Pensando no Este Corpo Mortal. Que eu falei, ele é extremamente genérico, ele faz tudo, mas ele faz tudo desde que você tenha o componente sobrenatural, que é a espinha dorsal do jogo. Esse sistema, eu acho que ele é mais genérico ainda. Ele dá uma base para você construir N histórias, colocá-las da maneira como você quiser. Eu acho que ele obriga você a repensar algumas coisas, e ele tem umas resoluções mais simples. É o Fate System. Que é o meu primeiro lugar. Ah, sério? Sério. E eu escolhi como encarnação Fate Core. Olha aí. Bom, se é o seu primeiro lugar, eu vou Não, não, não. deixar para falar quando Não, chegar no seu. descreva o seu segundo lugar, até porque eu já falei pra cacete no último momento. E Tá depois bom. eu dou uma complementada. Ok. O Fate System. Nossa, cara, eu tô impressionado. Fate System é o seu primeiro lugar? Primeiro lugar, Fate System. Olha só. Então, a gente já tá falando junto, então. Olha aí. Alguma coisa tinha que ter como junto nessa lista. Tá bem que ficou, né? O Fate System. Eu li o Fate Core faz um mês, mais ou menos. Eu acho que foi a melhor encarnação do jogo. Eu acho que o jogo chegou numa maturidade incrível de aliar simplicidade e essa coisa genérica dele. Ele trouxe essa coisa da mecânica de aspectos que depois foi Revolucionou. usada. Foi revolucionária, depois começou a ser copiada direto. É basicamente você criar suas próprias vantagens. É você definir o seu personagem com frases, com jeitos e tirar vantagem mecanicamente disso. Uma das melhores definições que eu li sobre o Fate é que ele dizia o seguinte, que o Fate era um sistema de RPG que ele tirava o foco da matemática e forçava o foco para a linguagem. Isso faz toda a diferença. Faz. Ele... Que é uma os aspectos, é legal que eles definem os personagens, mas eles definem o cenário, uma cena, cara, eles definem tudo. Um local pode ser definido com um aspecto, um mundo pode ser definido por aspectos. Ele tá na frente do meu terceiro colocado porque eu acho que ele tem uma resolução de conflito mais simples. O Este Corpo Mortal, eu preciso pegar o jogo, reler, ler os exemplos, me dedicar bastante pra eu pensar, ok, tô entendendo, vamos jogar. E mesmo assim eu sinto que eu vou patinar. O Fate, eu acho que ele tem uma mecânica mais fácil nesse ponto. É também uma mecânica única. Você resolve conflitos sociais, perseguições, combates, basicamente da mesma maneira. Mas eu acho ele mais simples. Você tem a coisa do Fate Point. O Fate Point é uma recompensa que você dá, mas ele não é como talvez um Action Point, alguma coisa assim que você às vezes tem que segurar um pouco a mão, é um prêmio. Você vai ganhar um numa sessão. A ideia é que você tá dando aquilo pro jogador direto, porque você quer que o jogador gaste. O Fate Point, ele é o óleo da engrenagem do jogo, né? Você tem que ficar tocando isso. Ele tem que fluir. Tem que fluir. Essa economia do jogo tem que rodar. Além de tudo isso, ele tem a sua... Eu tô falando de jogos que colocavam... Eu falei do Este Corpo Mortal colocando o cenário acima das regras, né? A história sim. acima da regra. Eu acho que o Fate ainda coloca o personagem acima da história, como tem que ser feito mesmo. E você tem uma evolução de personagem que leva em conta a história do seu personagem, né? Mudando aspecto, evoluindo uma parte, evoluindo outra, e a evolução da própria aventura. E eu acho que isso é bem integrado dentro do jogo. Se eu tivesse que dar duas desvantagens, eu diria que a primeira é o uso dos dados, dos Fate Dice, que apesar de você poder improvisar e etc, eu tenho os meus improvisados. Eu só gostaria de salientar nesse aspecto que depois do lançamento do Espírito do Século no Brasil, a Retropunk trouxe o Field Dice e ficou mais fácil de achar. Ficou um pouco mais fácil. Quando a gente tava... A primeira vez que eu li o Fate System foi com o Espírito do Século. Cara, eu comprei uns D6 velhos, assim, que você compra em loja de R$1,99, sabe? Sim. Eu comprei etiquetas, eu encapei o D6 e coloquei mais, menos. Olha aí. Então eu fiz à mão meus Fate Dice. Então eu acho que essa seria uma desvantagem, se eu pudesse dizer. E a segunda é que nesse estilo de você repensar o jogo, eu faço uma analogia com Portal. Portal, eles falam aquela coisa, você precisa aprender a pensar com portais, né? Exato. Em Portal. Aqui você precisa aprender a pensar com aspectos. Você tem que aprender que tudo que você vai colocar no jogo é aspecto. Mas a partir do momento que isso faz um clique na sua cabeça, é difícil pensar outro jogo sem aspectos. Que é o que tá acontecendo comigo. Eu tô vendo vários jogos e eu fico, cara, se isso fosse Fate... Seria tão mais simples. Eu jogava um aspecto aqui, pronto. Mas é isso. Eu acho fantástico. Ficou em segundo lugar, Fate System pra mim. Olha aí. Eu vou falar um pouco mais do Fate System quando chegamos ao meu primeiro lugar. E o primeiro lugar... O meu primeiro lugar é o Fate System, porém não na encarnação do Fate Core, e sim na do Dresden Files RPG. Putz, aí, twist. Exatamente. Porque, bom, primeiro porque eu não li o Fate Core inteiro, eu li só um pedaço do Fate Core, e muitas das coisas que o Fate Core tem, o Dresden já traz. Verdade. Então, isso eu acho uma coisa interessante. E depois, eu sou um grande fã de Dresden Files. Eu li todos os livros, eu adoro a série, eu li os quadrinhos, minha namorada adora, a gente é maluco com essa série. Então tem essa questão do fandom que ajuda, né? Mas o Dresden Files RPG, que usa o Fate, além de tudo que o Victor falou, o que mais me cativou ainda é que, além de tudo isso, ele ainda tem um fantástico sistema para você criar raças fantásticas e para você criar um sistema de magia foda, que, diferentemente do Fate Core, já está pronto. O Fate Core te dá diretrizes para você fazer. Verdade. Mas no Dresden tem lá a regra de você jogar com lobisomem, vampiro, vários tipos de vampiros diferentes, mago, paladino, cavaleiro de Deus, escolhido dos rei, das rainhas das fadas, e puta, vai longe. É como se você tivesse todos os jogos da White Wolf. Verdade. Não, mas é verdade, cara. É, eu acho que é um ótimo sistema para você pegar e adaptar para White Wolf se você não gostar do sistema do Dresden, não gostar do cenário do Dresden, que você é maluco, porque Dresden é ótimo. Mas então eu gosto demais do sistema, eu gosto demais de aspectos. Essa coisa que o Victor falou de você pensa com aspectos muda muito a maneira de você pensar RPG até. É, você, essa coisa, uma coisa que ressonou muito comigo foi isso de você mudar do matemático pro verbal, que é uma coisa que o Dungeon World faz. Dungeon World é um jogo muito mais verbal do que matemático. E é uma coisa que o Fate faz, talvez de uma maneira um pouco mais estruturada, talvez de uma maneira um pouco mais rígida. E em especial o Dresden, porque o Dresden ele começa com aquele capítulo fantástico de sentar com seus jogadores e criar a sua cidade. Criar a sua cidade em que o jogo vai se passar, criar os aspectos da sua cidade. É muito legal fazer isso. É uma coisa que, assim, se eu fosse mestrar um RPG de fantasia medieval e eu quisesse construir com os meus jogadores, eu provavelmente sentaria com eles e usaria, ainda que não fosse Fate, usaria os elementos ali para construir um reino coletivamente com meus jogadores, por exemplo. É um sistema que funciona muito bem para você criar vínculos entre os personagens e o cenário, sem que as pessoas tenham que ler necessariamente 1 milhão de livros antes. E como eu gosto muito de fantasia urbana, então eu gosto muito de ter um sistema que me faça a fantasia urbana de uma maneira muito bem feita, e o Fate do Dresden Files faz isso. Eu gosto do sistema de combate abstrato, eu gosto da maneira como o Fate acaba emulando um pouco as histórias do Dresden. Quem já leu Dresden sabe que tem uma vertente recorrente de que ele se fode o livro inteiro para se dar bem no final, e Fate é muito isso: você vai tomar com o pé o jogo todo para acumular uma montanha de Fate Points e fazer coisas incríveis no final, se você quiser. Muito bom. Então. Ele tem essa mecânica de você jogar com seres sobrenaturais, ele tem essa coisa de. Você tem a sua pool de fate points, e ele fala que aquilo é a sua capacidade de interagir com o mundo através da sua força de vontade. Que quanto menos você tem, mais você é guiado pela sua característica sobrenatural e menos pela sua humanidade. Então, as criaturas sobrenaturais têm. E você compra, né, as habilidades sobrenaturais com a sua fate pool, isso tem um reflexo no ambiente do jogo que eu acho muito bacana. E ao mesmo tempo dá pra você jogar com um humano e ele ser muito bom. Eu diria que ele é um Fate autocontido, desenvolvido para o tipo de história que o Dresden conta, de fantasia urbana, de magia. Ele tem um sistema de magia fantástico, em que literalmente, como aspectos são palavras, com o sistema de magia do Dresden você pode fazer qualquer coisa, porque você pode fa fazer qualquer palavra. Você pode, com o sistema de magia do Dresden, aplicar qualquer aspecto a qualquer coisa, desde que você faça o que for necessário para cumprir o ritual da magia. E, therefore, você consegue afetar qualquer coisa no cenário do jogo. É muito bem pensado esse tipo de coisa. Porém, talvez a crítica que eu tenha a ele é que ele é um sistema complexo. Ele é complicado. Ele é o Fate, talvez, na sua encarnação mais complicada. Porque o sistema de magia é um subsistema muito complexo. O sistema de poderes das sub-raças é complexo. O sistema de você criar raças diferentes para jogar com elas também é complexo. Mas eu, particularmente, não me assusto com sistemas complexos. Tanto que o Pathfinder, Iron Kingdoms e Five Rings estão na minha lista. Então, eu acho que essa complexidade contribui ao jogo sem ser uma coisa absurda. É um jogo que você vai demorar horas e horas para fazer ficha com seus personagens, vai ter todo mundo sentar, vai ter uma sessão de jogo só pra você criar a ficha, criar a cidade. E talvez não dê pra fazer em uma só. Mas quando você passa por isso e começa a jogar, é mágico para quem gosta dessa coisa de Urban Fantasy. É muito bem feito a encarnação do Dresden. E eu diria, eu não li o Fate Core inteiro, mas pelo que eu vi do Fate Core, que embora o Fate Core ele atualize o sistema em algumas características, se você quiser jogar fantasia urbana com Fate, o Dresden ainda é a melhor encarnação do Fate. É muito mais fácil, eu diria muito mais competente você pegar o Dresden, que foi feito pensando nisso, do que você pegar o Fate Core e fazer uma adaptação para Urban Fantasy. É, Então, isso é verdade. por isso que o Dresden Files RPG é o meu primeiro lugar, o meu top 5 RPGs fodas que eu jogaria hoje em dia. Muito bom, muito bom. Bom, depois dessa que empatou, acho que fica faltando o meu, né? Exatamente, que eu não tenho a menor ideia do que possa ser, cara. Ah, não. Eu diria que Eu jurava que você ia pôr o Fate em primeiro. Cara, rolou. Foi difícil. Eu fiquei entre colocar o Fate primeiro ou meu primeiro lugar. Mas depois eu tava na linha, no pensamento que eu tava fazendo, que eu vim construindo para classificar os jogos. Não tinha como ser outro. Eu tinha falado Daemon. desse. Hã? Daemon. Daemon! Não, só que Ok. não. Eu tinha falado sobre que eu tava gostando dessa coisa de sistemas genéricos, né? Como eu fiz a minha lista pensando muito em sistema, eu fui tentando colocar cada vez mais que ele fosse genérico. Esse sistema, cara, não tem como ser mais genérico com isso. Ele GURPS. é fantástico. Ele foi o GURPS, GURPS. É sistema GURPS. que. Fala que é GURPS. Não. Ele foi o sistema da minha retomada, o sistema que me fez ter prazer de jogar RPG de novo. Ah, eu acho Me que eu sei o apresentou que uma você vai parada falar. muito nova. É Prime Time Adventures. Olha aí. Quem diria? Esse é. Cara, esse sistema, eu tenho uma paixão por ele. Eu não consigo imaginar um sistema mais genérico que Prime Time Adventures. Para aqueles que não sabem, eu já falei dele algumas vezes. O mote dele é assim: crie a melhor série de TV que jamais irá ao ar. Ele é um jogo sobre você criar uma série de TV. Tudo no jogo é baseado em como se fosse uma série de TV. Você tem os personagens, os atores, os jogadores são chamados de atores, personagens, você é o diretor da série, etc, etc. Você pode fazer com ele jogos que tem desde, sei lá, talvez uma coisa medieval, como Game of Thrones, etc. Mas você poderia fazer tranquilamente, e ele tem mecânicas para te ajudar, uma aventura de Friends. Friends, cara, cinco amigos num apartamento. Você pode fazer isso, você pode fazer com mecânica. E o jogo te ajuda. Ele é extremo. Ao contrário de todos os meus das minhas posições até agora, ele é extremamente simples. Não tem como ser mais simples do que isso. Você tem que sacar um número de cartas e conferir os números e os naipes. Mas é cheio de possibilidade no que ele traz para você. A ideia dele é que você vai sentar sem ter criado nada e você vai desenvolver a sessão, desenvolver a criação dos personagens e do cenário com os jogadores. E muito mais forte do que os outros. Eu quando joguei, realmente gastei uma sessão inteira. Para vocês terem noção, o meu jogo que eu fiz, que me deixou, foi uma das aventuras que eu mais tenho prazer de me lembrar, uma das que eu me sinto mais honrado de ter mestrado, assim. Foi uma aventura chamada Cyber Rangers, onde nós fazemos uma série de TV de Tokusatsu. Olha aí, você me Pra quem contou. não sabe, são essas séries japonesas, né? Então, Changeman. Changeman, Jaspion, Power Rangers na sua encarnação americana, qualquer coisa. A criação do jogo é compartilhada. Ele traz uma toolbox, né? Ele trouxe uma série de ferramentas que eu passei a usar para sempre. Cenas do próximo capítulo. Você termina o jogo e cada pessoa narra uma cena. E na próxima sessão, aquelas cenas têm que acontecer. Esse é Isso é muito bom. fantástico. Isso eu uso até hoje, em qualquer jogo que eu uso. Meu jogo de Dungeon World teve. Oh, muito bom. Fan Mails, que é uma mecânica de premiação de XP, mais ou menos, que os jogadores dão para eles. Eles dão entre si. E eu já comentei isso algumas vezes em alguns episódios, que isso me fez perceber o que que para um jogador era uma ação que merecia uma recompensa? E para mim aquilo não era. Então me fez estar mais em sintonia com o que meus jogadores achavam foda, achavam que era uma boa interpretação, que era uma boa cena. A criação da cena é coletiva. Você começa, para quem não entende a mecânica do jogo, o mestre narra a cena inicial e aí por ordem, ou sentido horário, cada jogador vai narrar uma cena que pode ter ou não o personagem dele. Ele dá a cena, ele dá quem tá na cena e qual o objetivo da cena. Com base nisso, você tenta definir se tem um conflito ou não. Se tiver um conflito, você saca as cartas. E nem sempre quem tá se opondo no conflito é quem vai narrar. Às vezes, o jogador puxou uma cena, eu, como mestre, incluí um conflito, nós dois estamos disputando as cartas, mas os outros jogadores também colocam cartas na mesa. E de repente, se um terceiro jogador tiver um resultado melhor, aquele jogador narra o resultado daquela cena. Que interessante. É uma mecânica muito sensacional. É aquela coisa, você vai sentar na mesa e você não sabe como aquela sessão vai terminar. Você, como mestre, vai estar surpreendido. Eu tinha falado nos outros jogos sobre como a história, né, o cenário acima das regras, o personagem acima da história. Esse jogo, ele define. Basicamente, quando você vai criar o seu personagem, você tem que pensar em uma coisa nele, que é o issue. Um problema do seu personagem. É uma problemática pela qual ele está passando. Seja ele, sei lá, aprender a confiar mais em si mesmo, qualquer coisa nesse sentido. E aí pode ser, sei lá, reatar laços com a família, qualquer drama, conquistar uma mulher, vencer um inimigo, etc. Quando você vai pensar as sessões de jogo, as sessões, elas têm um número fechado. Quando você começa a jogar, você já sabe se você vai fazer um jogo de 5 ou 9 sessões. Com base nisso, você divide pontos e você sabe exatamente em qual sessão de jogo o problema do seu personagem vai vir à tona, e ele vai ter que vir à tona, ele terá que ser confrontado, e esse problema vai mudar. Isso é definido no começo da sessão, no começo da campanha. Então você sabe que no terceiro episódio, seu personagem vai, o episódio vai ser focado no seu personagem, vai ter alguma coisa que vai fazer ele entrar em conflito com esse issue, com essa problemática dele, e ele nunca mais vai ser o mesmo após isso. Muito interessante mesmo. É fantástico, cara. A Terceira Terra tem 5 sessões de jogo de Primetime Adventures. Se vocês ficarem interessados, por favor, vão, baixem, escutem. É um sistema um pouquinho mais antigo. Eu não sei se tem na DriveThru RPG, meu PDF é meio velho e tal. É um sistema que faz tempo que tá TV numa edição nova, mas assim, eu recomendo absurdamente, cara. Literalmente, assim, o melhor RPG que eu já joguei na minha vida fica Prime Time Adventures. Joguem, não tem muito o que dizer. Olha aí, eu nem tenho muito o que falar do Prime Time. Infelizmente, eu nunca tive contato com ele, nunca joguei Prime Time. Então, eu acredito que seja tão bom assim. Mas eu não tenho muito a acrescentar. Mas que bacana, até nossas listas Beleza. bem diferentes, né, uma das outras, quem diria. O único jogo em comum, o Fate, Extremamente bem colocado, né? exatamente, e encarnações diferentes. É mesmo assim, encarnações diferentes. Exatamente, mas espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de fazer algumas menções honrosas a jogos que Por gostamos favor, eu muito, também tenho as mas minhas. infelizmente não entrou na lista. No meu caso, um que sangrou meu coração, mas não teve como colocar, que é toda a linha Warhammer 40K. Essa eu fiquei muito duvidando se você ia colocar ou não. Cara, é que eu adoro o cenário inacreditavelmente, porém o sistema não é tão bom assim. Ele é bom, É. mas ele é. Tipo, ele é ok, ele não atrapalha, mas ele também não é nada, meu Mas se eu Deus. tivesse que fazer um top de cenários, o Ah, Warhammer Warhammer em estaria. primeiro, fácil, mas não discute, cara, mas não discute. For the Emperor, porra. Olha, eu acho que se a gente fizer um top de cenários, a lista vai bater demais, cara, pelo que a gente tá falando. Isso é verdade, isso é verdade. A diferença é que o meu, sei lá, ia ter Forgotten Realms, eu não sei ou não. Não, isso com certeza não teria. Mas então, Warhammer, eu gostaria de fazer menção honrosa. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa a House of the Blood barra Blood and Honor, Boa, boa menção. que são sistemas que eu gosto muito e que eu acho que são ótimos para intriga política e tudo mais. Eu acho fantástico. O House of the Blood, na minha opinião, é o melhor sistema para jogar Game of Thrones que existe. É muito bom mesmo, muito bom. Então, gostaria de deixar essa menção honrosa. Gostaria de deixar uma menção honrosa ao Warhammer Fantasy Role Playing Game, que eu gosto muito também. Porra, tá aí. Esse realmente seria surpreendente. Né? Mas, enfim, não entra no meu top nada, mas é uma menção honrosa aí que eu acho que vale. Deixa eu ver o que mais. Eu gostaria de deixar uma menção. Falei do Blood and Honor já. Alô? É D&D quarta edição, você vai deixar uma? Não. Eu fiquei imaginando se ele estaria na sua posição, tipo assim, quinto lugar, Só às sistemas vezes. vivos. Ah, boa. Sistemas que morreram, Não fica. não comento. Mas eu deixaria uma menção honrosa para o Mutantes e Malfeitores. Ainda é um dos sistemas super-heróis mais interessantes que eu conheço. E eu acho que é mais ou menos por aí que ficam as minhas menções honrosas. A minha lista, ela ainda é tênis verde nas menções honrosas. A primeira que eu daria era do Janeiro. Ah, esqueci de uma aqui que Ah, eu diga. tenho que falar. Menção honrosa, adoro esse jogo. Dogs in the Vineyard. Ah, Dogs in the Vineyard. Não Adoro tá na minha lista. esse jogo, menção honrosa. Muito bom. Eu coloquei na minha lista com menções honrosas Dungeon World, que a gente já tinha comentado. Eu coloquei Doctor Who, Adventures in Time and Space. Justo. Que eu acho. Nossa, um sistema fantástico, assim, super gostoso, de uma vontade louca de jogar. Ele por muito pouco não entrou na minha lista. Foi difícil. Eu colocaria, eu acho que aí você vai querer me chutar, mas eu colocaria Shotgun Oh, Diaries. fuck you, man. Oh, come on, Cara, come on. talvez o melhor sistema. Eu nunca vi um sistema que role uma aventura de zumbis tão bem. Ele é muito gostoso. Tudo bem, eu joguei Calypso ele é Watch. exaustão. Hoje em dia eu tô muito cansado dele. Mas, poxa, o que ele faz de você criar o personagem, morrer o personagem, voltar outro? Puta, tive aventuras Ok, né? fantásticas. Quem sou eu pra julgar? Ele é bem nesse nicho mesmo, histórias de caras sobrevivendo a zumbis, e nem são caras fodas, sobrevivendo a zumbis. E em nono lugar eu teria colocado um assim que esse realmente só eu ia colocar. Eu acho que esse sistema, o cara que criou, ele podia desenvolver, fazer um livro com sistema mesmo, ia ficar muito divertido, que é o sistema do Lady Blackbird. Ah, sim, muito bom. Que, cara, é o que a gente falou nas outras. Ele é bem aspectos, e você soma dados, e para cada X de ponto você pode narrar alguma coisa da cena. Ele é mais das outras coisas que estão. Mas ele é simples, gostoso. Eu sempre fiquei esperando, depois do Lady Blackbird, um sisteminha genérico que ensinasse. Mas tá aí, cara. Essas são as menções honrosas que eu deixei. Eu me E são nove, mas se eu tivesse que colocar uma décima. Eu não sei. Eu gostaria de. Até 3DT eu pensei se eu tivesse colocado uma décima, mas Caralho. ainda bem que eu não tive. Não é? Aí eu realmente, a décima posição eu ia ter que encher a linguiça com alguma coisa. Justo, justo. Mas então é isso, ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso top 5 inspirado pelo Enes de dar premiação pros outros. Yay! Não é? Ah, detalhe, eu gostaria de fazer uma última menção honrosa que eu me esqueci. Mas é um jogo que eu li recentemente e eu gostei demais também, foi o Night Black Agents. Ah, você leu? Leu mesmo? Li o PDF todo, adorei a temática, gosto do sistema Ganchu para o que eles propõem a fazer, e eu gostei das modificações que o Night Black Agents fez no Ganchu, eles me cativaram para. O Ganchu foi um que eu pensei muito em colocar, mas no final das contas eu conheço mais o Trail of Cthulhu Sim, e sim. nem ele eu conheço tão bem assim. Então eu fiquei meio, puta, meu conhecimento não tá tão bom sobre o Ganchu para eu opinar e tal. Quem sabe, não sei, mas pra Mas eu frente. gostaria de colocar ele também. Então, E tá aí. é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado do nosso top episódio. Se gostaram, comentem. Gente, comentem. Vocês comentam um pouco. Nós gostamos de comentários, gostamos Nossa, eu adoro comentários. de Nossos comentários feedback. agora, os comentários no post desse episódio estão liberados, então, por favor, vão lá e comentem. Eu respondo todo comentário, pessoalmente, não É, é a minha secretária que eu responde. também tento responder. Eu coloco lá a resposta para todo mundo, nem que seja porra, cara, verdade, eu falo. Então, nossos comentários no post e na nossa fanpage, o link tá aí na descrição do Exatamente. episódio, por favor, vão lá, falem se vocês acham que sim, se vocês acham que não, se acham que a gente cagou regra pra caralho, se vocês sentiram muita falta de alguma coisa. Cara, eu revirei muito essa lista. Eu tenho certeza que Ah, eu não, sim, tô vocês não vão esquecendo de falar uma alguma coisa que eu vou coisa. falar, puta, Isso isso se eu tinha que estar tivesse lá. lembrado estaria entre os cinco. Sim, Eu tenho sim. quase certeza que eu não vou fazer. Mas me provem, provem que eu tô errado. Exatamente. Coloquem Então, o seu top 5. por favor, queremos muito esse feedback. Então é isso, ouvintes. Ficamos E se aqui. vocês gostarem e quiserem ver mais Ah, desses falem, falem. jogos, meu, a gente faz de cenário, de dados, De puta, de vilões, tudo. de De heróis, do que vilões, vocês nossa, quiserem. a gente senta a pua. De elfos negros bonzinhos que são rangers. Seria Não demais. é? Então, fiquem. Podem pedir. Então é isso, ouvintes. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só o Escudo do Mestre tem a lista com os 10 melhores RPGs de todos os E tempos. quem não concorda está errado. Errado! Não sabe do que está falando. Então é isso, ouvintes. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau, ouvintes. Até mais.